Steve Push, reporte pro táxi, Oceania 6140. Reportarei para o táxi, 6140. Alô, 648, solicito push. Afirmativo no 8 para push back treinamento. Autorizado, reporte pro táxi. Portará 648. bom dia, voo 1621, informação Mike, autorização São Paulo. Ciente, voo 1621, prepare a saída da Eulida Bridge e aguarde para COPS. Aguardo, obrigado. É a 2. É 140, está pronto para o ataque, 135, estamos alternando Salvador, está com 3 de autonomia. 3 de autonomia, confirme pessoas a bordo. 1935, 135. Ciente, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0. Lá chame a torre 1-8-95. O ajuste é 1-0 no caso. 18-5 no ponto de espera, 63. É 1-40. Diálogo 648. 81 a bordo, 2-3, salvador para o táxi. Confirme a alternativa? Salvador. Ciente, gol no 648. Autorizado táxi ao ponto de pedra da pista 1-0. Vai seguir a aeronave da Avianca. No ponto de pedra, chame a torre 1-8, decimal 95. Ajuste 1-0, 1-4. Ciente, até o ponto de pedra da 10, segue a Avianca, por lado 19-18-9-6-4. Tá 3198, tá na escuta? 3198, tá na Alfa, na sua escuta. Ciente, tá 3198. Vai aguardar junto a Juliette, após a passagem do Boeing 737 da Gol, está autorizado o ingresso a Juliette, seguir para a posição 3 do Patiuno. Gente, após o 37 da Gol, prossegue via Juliette para a posição 3, tá? 3198. Salvador, é o gol 1621. Prossiga, gol 1621. Aprovação 1360, São Paulo, por favor. Confirme? São Paulo. Interferência na transmissão, confirme, por favor. 1621, autorização Congonhas 360. Sente, aguarde coordenação com o centro. Solo TRIP 5403, livrou na sua escuta. TRIP 5403, táxi via Alfa Juliette para o pátio 3. Alfa Juliette, ingresso para o pátio 3, TRIP 5403. no 621, tá corta. Prossiga no 621. Voo no 621, autorizado para Congonhas, nível de voo 360, decola da pista 1-0, saída da El Leda Bridge. Bridge ante, intercepta UPSULU 1-6, após Belo Horizonte, direto TRIV, direto conforme plano. Código transponder 5502, controle 1-9-8-0. Confirma o frequente do controle. 1-9-8-0. 360, autorizado até São Paulo, conforme decola na 1-0, precisa da El. Após Leda, então, Bridge, UPSULU 1-6. 5502, outro responder, controle 1-198, gol 1-6-2-1. Afirmo só para confirmar, após decolagem, curva direita, tá? O gol 1-6-2-1. Ok, gente, primeira curva direita. Planejamento correto, reporte pronto, posicionamento, puxa. Gostaremos, obrigado. Salvador, gol no 621, pushback estacionamento 1-0. 621, está autorizado, são tão táxi. Sim, autorizado, pushback estacionamento, gol no 621. Cinco, 595, estão de copo, por gentileza. No 094, número 2, Coipa. Cinco, cinco, nove, cinco, ponto, cópia. Gente, estou autorizado por seguro, nível de voo 220, vai decolar da 1-0, curva direita, saída da Euler, após prossegue direto, posto seguro via Golf 677, após Romeo Alfa, após conforme rota. Controle Salvador, opere 119.8, transponder 5525. Ao transponder, após ler a voa direto Porto Seguro via Golf 677, mexer uma pushback acionamento, trip 5595 no 094, tem um pré-autorizado 370, copia? autorizado Fortaleza, o nível de voo 370, decolada 1-0, curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, via pelo 19, após Bangu, após Abucu e após conforme rota. Controle Salvador, terem 119, decimal 8, transponder 5524. Zero 94, conta de emergência correta, estão pronto, pushback, instrumento. Salvador, gol 9621 para o táxi com 155 a bordo. Autonomia de 4 horas e 3, saltando o galhão. 403, confirme. Afirma, autonomia 0403. Gente, sou autorizado táxi via Pátio 1, Tetsuei, Índia. Põe esperando no 0, torre 118, decimal 95, o ajuste altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, ajustado, Pátio em Índia, ponto de espera do no 0 lá, 1895, obrigado. O Mike Eco Delta Pátio 4, poderia confirmar Manati? Sim, Tenente 07, um problema em São Escola, por gentileza. Olá, Salvador, bom dia, 1561, ingressou na Alfa, Cisco. 1561, no seu autorizado táxi via Alfa, Juliette, posição 02, Pati 1. Alfa, Juliette, 02, no ano. Mágico Delta, estou autorizado Manati, meu pés vai decolar da 107, curva direita, corredor Axé. Controle Salvador, opere 119, decimal 8, transponder 0125. Mike Eco Delta, contingente correto, paracionamento Itaipu, torre 118, 95, ajuste no 014. Siga, Whisky Bravo Whisky. Gente, Whisky Bravo Whisky, instante copo, por gentileza. Autorizado, me chamo pra um táxi. Zero, nove, quatro, instante, por gentileza. Whisky, Bravo, Whisky, pronto, cópia. Sou autorizado Campinas, o nível de voo 400, vai decolar da 10, a curva, perdão, na 107, a curva direita, na saída da Euleda Bridge, via Alpes do Luno Meia, após Belo Horizonte, após Trivi, após Ostopá, Lima, Índia Delta, após Conforme Rota. Controle Salvador, operem 119, decimal 8, transponder 5536. Estacionamento táxi, chama a torre 11895, ajuste altímetro no 014. Para o táxi, trip 5595, 71 a bordo, 3:20, atrás na vitória da conquista. O 5595 está autorizado o táxi via pátio 1 no táxi Índia. Ponte para o 10, torre 11895, o ajuste de altímetro no 014. Via pátio 1, no pouco espera da 10, torre 11895, está a volta. No 094, após o TR da trip passar a retaguarda, está autorizado iniciar o pushback acionamento, me chama pronto táxi. Salvador, 1402, 07, 4207, sou autorizado táxi Alfa Juliette, posição 09, Pati 1. Alfa Juliette, posição 09, Pati 1, 4207. Lima Alfa, antes de poder confirmar a parte 4 do decolador 17? Bem, estou autorizado Serra, Novembro Juliette, Mike, o nível de voo 280, vai decolador 17, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, via Upazul 10, após Oscar, Papá, Romeu, Alfa, Tango, após conforme rota. Controle Salvador, Pere 119, decimal 8, e o transponder 5477. Lima Alfa, o acompanhamento está correto. Poderia confirmar pessoas a bordo? 03. Gente, o acionamento está em torre 11895, o ajuste de altímetro no 014. O voo 1094, está autorizado o táxi via Índia, ponto esperão no 0, torre 11895, o ajuste altímetro no 0, no 4, bom voo. Olá, Salvador, muito bom dia, voo 99, ano livre, a pista. 1791, no está autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 06. Alfa Juliette para o 06, agora 1791. controle, é o Trip, bom dia, Trip 5595. Paulo Salvador, bom dia, tem 3295, sem estudantismo, autorização, Guarulhos. São 3895, um instante, copo, por gentileza. Sim. Dois, nove, cinco, quanto cópia? Pronto. São está autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decolada 10, curva à direita, saída da El Leda Bridge, via Upzulu 10, após SMAP, após Awake, após Maricá, após Upzulu 44. Controle Salvador, opere 119.8, transponder 5537. Autorizado Guarulhos, 340, com decolada pista 10, curva direita, Dael, Leda Bridge, Upzulu 10, SMAP, Awake, Mike de Alfa, Upzulu 44, Nilsa, pós DCT, controle 198, transponder 5537, tá? 3895, tá no 03. Posição 03, me chama pronto para o tibete acionamento, TAN 3805, 95, perdão. Salvador, boa noite, né, Fábio? No 864, está autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 11 do Pátio Uno. Alfa Juliette, posição 11 do Pátio Uno. 5, está autorizado o Galeão, nível de voo 360, vai decolar da 10, a curva direita, saída da Euleda Bridge, via Upper 10, após Smap, após Lúvito, após Barbacena, após Toquim e após Conforme Rota. O controle Salvador, opere 119.8, transponder 5527. O conto 25, o nível de voo 360 e a rota será UPS 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, Toquim e após conforme rota. O conto 25, copiou o solo? O Condor 25, Upsilon 10, no nível de voo 360. O Condor 25 me chama pronto o acionamento e táxi. Solo, UTE 3895, pushback acionamento 03. 3895, coordenando com a equipe de solo, me chama para um táxi. Chama na pronta para o táxi, tá 3895. Então, 3191, só autorizado Galeão, nível de voo 340. Decola da 10, curva direita, saída da EL, transição Leda, após voa Bridge, via Upsilon 10. Após Smap, após Lúvito, após Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, pere 119.8, transponder será o 5542. Autorizado Galeão 340, decolada 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, Upsilon 10, confirmando Smap, Lúvito, Barbacena. Afirmo, Upsilon 10, Smap, Lúvito, Barbacena. Smap, Lúvito, Barbacena, Jonas 542, controle 198, TAN 3191. 5542 é o transponder, me chamou pronto para o tiver acionamento, TAN 3191. 542 funciona. O azul 4207, estou autorizado do RJ, nível de voo 340, decola da 10, curva direita, saída da EL, Leda Bridge, via Upsilon 10. Após Smap, após Lúvito, após Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, pending. 119.8, transponder 5555. O transponder me chama pronto para o tiver acionamento, azul 4207. 530, transponder azul 4207. Solo voo, nós 556, muito bom dia. Está no 02, gente da 90, vai dar no Porta Galeão 320. O Gol 1556 tem um pré-autorizado 360, copia?